Bom, os textos de hoje dá para falar muito tempo, né? Falar aí horas, né? Falar sobre experiência de Samuel, falar sobre esse Salmo 29 e falar sobre a experiência de Paulo. Cara, é 6 meses falando de cada um, né? Mas eu queria ficar focado num aspecto só, tá? A voz do Senhor. Tudo o que existe, segundo a nossa tradição, é fruto da voz do Senhor. Deus disse e foi. Se você pegar Gênesis, você vai ver que o que está escrito ali é Deus disse e aconteceu. Se você pegar a própria pessoa de Jesus, quando ele é apresentado no livro de João, ele é o quê? O verbo encarnado, a palavra encarnada. Jesus é a própria voz de Deus, materializada, viva, encarnada. A voz do Senhor, a palavra, tudo que você diz existe também. As coisas passam à existência quando a gente fala elas. Algumas tradições indígenas são bem interessantes quanto a isso, né? Quando você diz alguma coisa, ela passa a existir. Quando você não diz uma coisa, ela não existe. Algumas tradições antigas indígenas são assim também. A palavra tem um poder terrível. E o Salmo começa dizendo: a voz do Senhor é. Vai descrevendo. Poderosa, ela faz acontecer, ela mexe com estruturas, ela mexe com montanhas, com geografia. Deus tem um poder na sua voz. Só que a voz do Senhor não é um monólogo. A gente viu aqui duas situações em que tem alguns aspectos para a gente entender como é que a gente lida com a voz do Senhor. Primeiro, vozes. A gente ouve muitas vozes. Fica quietinho. A gente ouve muitas vozes. Muitas vozes ao longo do dia. C.S. Lewis tem uma frase que eu acho muito interessante e famosa. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente ouve 1.000 vozes falando na cabeça da gente. A nossa tarefa é discernir qual delas é a do Senhor. Quando Deus fala, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia tirar dos dois casos, caso Samuel, caso Saulo, é que a gente não reconhece essa voz como uma voz do Senhor. No caso de Samuel, é clássico, é um menino que já tinha a função dele, né? Ele tinha a função de abrir a porta de manhã, ele tinha a função de atender ali quando ele ia chamado. Então, naquela fase de idade em que o guri já está ajudando. Pequeno, mas já está ajudando. O capítulo 3 de 1 Samuel conta, na verdade, um período de aproximadamente 40 anos. Né? Boa parte do capítulo conta a história do menino falando com Eli. Depois que fala de Eli até o primeiro versículo do capítulo 4, é um resumo do que foi a vida de Samuel. A partir daquele episódio, Samuel começou a cada vez falar mais da parte do Senhor, ser reconhecido por todo mundo. Quando ele chega na maturidade, que já é o capítulo 4 em diante, você já tem um homem que é reconhecido como alguém que ouve a voz do Senhor, que discerne a voz do Senhor. Vocês já devem ter tido a experiência de ouvir um telefone, alguém, e pensar que é um outro alguém. Já tiveram isso? Né? Liga a Giovana para mim, eu penso que é a Kátia. Né? Liga a Tamires para mim, eu penso que é a Vitória. Né? Isso acontece ou porque as pessoas têm vozes muito parecidas, ou porque você ainda não conhece bem alguém. Tenho certeza que se o Sandro me ligar, né, eu vou ter quem está falando. Se o Eduardo me ligar, que eu falo com ele todo dia, há 13 anos, ele vai precisar falar, oi. Eu falo, fala, Du. Não preciso mais do que isso. Porque eu estou tão acostumado com aquela voz que eu já sei que voz é essa. Então, quanto a ouvir a voz do Senhor, existe um tempo no qual a gente ouve, Deus está falando o tempo todo. Primeiro, Deus não fala assim, de maneira super especial, com uma voz assim. Sempre falam, Deus fala, para mim ele fala com a voz de um cara carioca de 54 anos. Para Tamires, eu garanto que ele fala com a voz de uma menina de 20 4 anos, né? Essa é a voz de Deus. Fala com a cabeça. Você ouve. Né? Deus não usa estruturas esquisitas para falar. Às vezes, ele pode usar uma mula, história bíblica. O próprio livro de Samuel fala que naquela época Deus não falava com muita costume com as pessoas. Deus tem grandes períodos de silêncio de Deus. Mas, quando você começa, você não sabe reconhecer a voz do Senhor. Saulo pergunta: quem é? Quem está falando? Samuel pergunta: pô, ele me chamou. Se eu ouvi uma voz, ele me chamou. Vou lá. E 3 vezes, o próprio Eli, né, fala: pô, menino perturbado, vai dormir. Foi, né? Vai dormir. Para e vai dormir. O que a gente faz normalmente com qualquer criança. Imagina, você está querendo dormir. Aí vem a primeira vez, tá? Pode dormir, eu não chamei não, tá? Normal. Ninguém foi chateado com a criança. Na segunda, eu já falei que eu não te chamei, vai dormir, né? Na terceira, tu já tá, cama! Aí ele percebe, peraí. Quando você ouvir essa voz, isso é experiência do Eli. Faz o seguinte, fica deitadinho lá e fala: fala, Senhor, que teu servo escuta. Ou seja, é legal, né, ter esse discipulado com outro alguém que fala: olha, cara, faz assim. Calma, não sai andando pensando que sou eu, porque acho que não sou eu que estou te chamando. Fica ouvindo mais um pouco, dá mais um tempo para você ouvir. E detalhe, a mensagem que vai ser dada a esse menino Samuel é a pior mensagem do mundo para receber, para ele receber. E ele, sabe, é um cara velho, experiente, já fala: Samuel, não me esconde o que Deus falou. Imagina o constrangimento desse menino para falar: veja bem, eu tenho, assim, notícias ruins e péssimas. Eu tenho 2 tipos de notícias para o senhor, né? Não tem boas e ruins, né? Qual que você quer primeiro? E Samuel entrega a mensagem ali muito sabiamente, né? Com o homem experiente que era, que ele foi um péssimo pai. Os filhos dele eram virados, não sabe, corruptos, corruptos, corruptos, corruptos, assim, modelo Eduardo Cunha. Um filho chamava Eduardo Cunha, outro chamava Renan Calheiros. Imagina, o nome dos filhos dele era esse, né? 2 corruptos. E tinha um primo chamado Michel Temer, Michelzinho. 2 corruptos. O cara não soube criar. Esses guris estavam corrompendo e pegando grana mesmo do pessoal. E ele perdeu a mão, não sabia o que fazer. Quando ele falou: vai acontecer tal coisa, ele fala: o senhor faça aquilo que ele tem que fazer. E acabou a história dele aí. Aí acaba a história dele. Ou seja, existe um diálogo acontecendo nessa. A fala de Deus não é monocrática e monológica. A fala de Deus tem paciência suficiente para ter um tempo no qual você não entende. Ela tem paciência suficiente para que você a reconheça. Ela vai lentamente sendo reconhecida por você. O segundo aspecto que eu queria deixar claro é que quando Deus fala, ele não, quem, quando Deus fala só com um, normalmente esse um é maluco. Sem o discernimento de outras pessoas, de que é o Senhor que está falando, sem o discernimento coletivo e de gente que não é seu amigo, que não está junto com você, que não está ali paparicando, que não está no mesmo grupo de doido. Porque também às vezes tem um doido junto que acha que ouviu Deus. A maioria das pessoas que fala Deus disse, normalmente é doido. Porque quando Deus fala, ele fala no coração de Samuel, mas ele fala no coração de Eli também. Tanto que existe paz como critério. Ele fala para Saulo, outras pessoas que não são da mesma fé também ouvem, ainda que não entendam. E ele fala também para Ananias, e Ananias vai confirmar isso com Saulo, e ele vai falar também para Barnabé, de modo que Barnabé pode afiançar para a igreja de Jerusalém, que estava morrendo de medo desse cara, sabe? Esse cara é dos nossos. Ou seja, Um critério importante, quando Deus falar com você, ele tem que falar com os outros também, cara. Sabe, se é um cara que loucura, essas loucuras que tem, essas heresias que tem por aí, acontece exatamente com os malucos que falam, Deus me disse! E aí você sai fazendo doideira aí, cara. Em nome de Deus se faz guerra, em nome de Deus se explora a gente, em nome de Deus se arranca dinheiro, em nome de Deus se faz um monte de pilantragem que não é Deus falando coisíssima nenhuma. Fora os malucos, né? Teve um cara, vocês não, nenhum de vocês vai lembrar, talvez só o se lembrar, que era muito pequeno. Teve um cara chamado Jim Jones. 500 pessoas tomaram suco de uva envenenado porque Deus disse. Foi a tragédia das Guianas. 500 pessoas tomaram suco de uva envenenado porque ele falou: vamos nos matar, porque nós vamos nos matar e Deus vai nos levar daqui. Imagina o que é um doido dizendo que fala com Deus que ele pode fazer? Cuidado de ir atrás do cara que diz que Deus falou. Se Deus falou com alguém, ele vai falar com o coletivo, vai haver paz. Todo mundo vai. Não, tranquilo. Estamos discernindo juntos. E vai ter um último aspecto. Gente mais experiente do que você ouvindo. Não gente com o mesmo grau de experiência ou mais inexperiente que você. Ou seja, quando Samuel ouve a palavra do Senhor, tem um Eli do lado que fala, é o Senhor que está te falando, então fala. Quando Saulo ouve, tem Ananias que é mais experiente, tem Barnabé que é mais experiente, tem toda a igreja que está mais experiente, é Deus que está falando. Então, sem o crivo da experiência, sem o crivo da coletividade, é muito incomum, não estou dizendo que é impossível, mas é muito incomum que Deus realmente esteja falando só com você. Se você começar a ouvir vozes, eu recomendo a visita a um psiquiatra. Recomendo a visita a um psiquiatra. Deus não é assim. Deus é muito mais simples, é suave como a brisa. E por último, eu queria deixar o último aspecto dessa fala. A pior coisa do mundo é quando convictamente e com certeza Deus fala com você. Porque o fato de Deus falar com você pode gerar uma empolgação que vai dar em desastre. É o caso de Saulo. Saulo tinha uma profunda bagagem teológica. Realmente sabia. A partir do momento que ele reconhece que Jesus é o Senhor, cara, esse cara tinha feito PhD em teologia judaica com Gamaliel, na melhor escola de formação teológica rabínica que tinha na sua época. Lógico que quando ele entende que Jesus é o Messias, cara, imagina tudo que é ficha que caiu na cabeça desse cara ao mesmo tempo. O cara sabia. Cara, outra, ele falava grego fluente, porque ele era judeu, mas da ilha de Tarso, uma ilha de possessão grega. Tanto que, com quem que ele está dialogando mais proximamente? Com os judeus de fala grega que estão em Jerusalém, que a gente viu aqui no texto. Saulo chega. Ele que está com carta para perseguir a igreja, ele vai nas mesmas sinagogas onde ele ia perseguir as pessoas, e com toda a sua bagagem teológica, ele vai começar a pregar. Se você depois olhar a história de Saulo daqui para frente, você vai ver que é de confusão em confusão que Saulo vai. Ele chega em Damasco, ele faz uma confusão tão grande que as pessoas querem matar o cara. Ele é o encrenqueiro. Ele é o chato. De tal forma que os seus discípulos, amigos, têm que colocar ele num cesto para colocar ele muro afora, porque pela porta ele não podia sair. Se saísse, ia morrer. Vai, Saulo. Aí ele chega em Jerusalém para falar com a igreja. Ninguém quer falar com o cara. Esse cara é um 7-1, esse cara é malandro, a gente vai morrer na mão desse cara. A vida da igreja estava como quiser. Em paz, está tudo tão tranquilo aqui. Esse cara vem na maldade. Aí vai Barnabé e fala, olha, não, esse cara é dos nossos. Aí o pessoal, ah, tá bom, tal. Aí chega Saulo, né? Ô, irmão Saulo, e tal. Imagina um caboclo desse com a cultura que tinha de pé um, dois, todo mundo aqui. A cena tá linda. Tá tão chata a história assim? Não. Mas você imagina o cara, com toda a bagagem que tinha, agora aceito pela igreja, Deus falou com ele, ele caiu do cavalo, provavelmente fez uma lesão de nervo óptico, né? Fez um edema, fez um sangramento, hemorragia no nervo óptico, por isso que ficou cego uns 3 dias, né? Fez uma concussão cerebral aí. Cara, o cara viu a luz, cara. Aí o cara, tá. Os irmãos se reúnem, falam, eu acho que a gente ia mandar o Saulo embora. Vamos mandar o Saulo para casa. Saulo, você vai para Tarso, tá? A gente se reuniu aqui e achou que a melhor coisa para você é visitar seus pais lá em Tarso e vai embora. E a próxima frase, quando mandam Saulo de Tarso embora, é houve paz na igreja. Olha que delícia. Mandaram embora o Saulo, ficou tudo tranquilo. Essa mandada embora de Saulo, que caiu do cavalo, que viu a luz, que ficou cego, que ouviu Deus, que sabia teologia, sabe, o cara era bom. E a experiência foi marcante. Deu confusão em Damasco, deu confusão em Jerusalém, e creme, mesmo depois de velho, ele vai continuar dando confusão. Toda vez que ele ia onde não era para ir, dava trabalho. Saulo é legal, Paulo ficou um cara legal. Mas sempre que ele estava onde Deus queria, quando ele se metia a fazer o que ele achava, sempre deu encrenca. Isso fica para próximos capítulos. Quando Saulo vai embora para Tarso, no capítulo 13 de Atos, você vai ver o envio de Saulo, separar a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem mandado. Entre Saulo ir para Tarso e ele estar na igreja de Antioquia para ser enviado, são 13 anos. 13 longos anos, no qual Saulo, seguinte, Saulo, você viu a Deus? Vi. Você viu a luz? Vi. Caiu do cavalo? Caí. Ficou cego? Fiquei. Deus falou com você? Oh! Falou. Ah, senta aí então, vamos aprender umas coisas que você precisa aprender antes de começar, tá bom? Paulinho, fica quietinho, bem quietinho. 13 anos. Mas, 13 aninhos, Saulo, quietinho. Então, o fato de você ouvir Deus falar com você, o fato de você ter conteúdo, o fato de você ter uma experiência extraordinária com Deus, não vai fazer com que você prescinda de disciplina, de tempo, de aprendizagem, de serviço comum. E quando você vê a descrição da igreja de Antioquia, no capítulo 13, assim, havia na igreja de Antioquia muitos apóstolos e mestres e profetas e gente, estava tudo funcionando. Quando esse cara se integrou em alguma coisa que funcionava, aí Deus falou, agora prepara aí, Barnabé, e não falou para ele. Mas, senhor, cala a boca, Saulo, já falei com você faz 14 anos. Falou para os outros, ó, separa o Saulo, o Paulo e o Barnabé aí. Coitado do Barnabé, foi atrás lá, foi para Antioquia, né? Paciente esse homem, meu Deus, ainda vai brigar com o Paulo depois quando ficar mais velho. É, o Paulo vai brigar com ele. Porque o Paulo não era fácil. Então, gente, o fato de você ouvir a voz de Deus, de você cair do cavalo, de você ter uma experiência extraordinária, não te autoriza a ser uma pessoa diferente das outras. Não te autoriza a ser melhor do que ninguém. Não te autoriza a não ter que fazer a longa disciplina do jovem Samuel virar o homem Samuel. Aos 40 anos ele vai ser reconhecido. Não autoriza o jovem apóstolo, o jovem Saulo virar o apóstolo Paulo, vai levar 13 longos anos. De quê? Trabalho normal. Por isso que não fala nada na Bíblia. Por isso que é desse tamanho o pulo do menino para o cara de 40, de ir para a Tarso para Antioquia, é um pulo desse tamanho. Ah, por que que não fala nada? Qual é o mistério? Não tem mistério, cara. Sabe o que é o mistério? Quase de manhã, trabalha, tá, né. É isso. Ele ficou 13 anos fazendo o quê? Levanta cedo, trabalha e faz seus trabalhos. É isso. Amém.